Tá ok. Olha o Xané 6355. Por gentileza, senhorita, nós hoje estamos bastante atrasados. Nos ajudaria muito se voarmos uma proa mais à frente. Vocês podem esperar ser coordenado com o centro Recife e eu mesmo solicitou que você mantivesse preferido a saída. Ok, se pudesse mais uma vez tentar, nós agradeceríamos bastante, porque nós estamos muito atrasados e bem próximo da regulamentação. Na 355, eu darei com o mesmo na frequência 1-28-35, alternando em 1-25-1. 1-28-35-1, muito obrigado, 6355. Comandor, muito boa noite, 6201. 6201, boa noite, contato radar, saída São João, no nível de voo 360. 360, polícia, tudo bem para onde, 2000, da presente alertado, varna por hoje, Lê 2, Xané 6201. 6201, Dóquilo, 601. Obrigado, Varna, por hoje, Leda. Leda, sim, Dolu, ela em São Paulo. 201, não copiou? Copiei, senhora, por hoje, Leda. 1773, completa o procedimento com a torre em 118, decimal 95. 1895, boa noite, parabéns pelo dia de hoje, senhor. Grato, excelente pouso, 1773. Tole, pode voador, 931954? 3154, autorizado, voar na proa de dona, descendo inscrições para 4000, ajuste no 014. 14, 4000 pés, na proa de dona, obrigado. Estando, VLS, dona zero. 06, chame sempre a resistência em 125, decimal 45, alterna em 126, decimal 85. 2545, 2085 para 4206, obrigado, boa. Boa. Relativo, continua a aproximação 773, fundo autorizado, pista 10, vento 210 graus, 59. Dispose 2773. Azul 2712, ponto de espera da 10, pronto. 2712, mantém o ponto de espera. Material ponto de espera, 2712. Boa noite, Santos 3190. 3190, boa noite, SN identificação, chegada bom médio 1, desce e mantém o nível de voo 050. 050-3190, bom médio 1. Chalame 201, chame sempre Recife, senhor 28, decimal 35. 2835, minha 201. Azul 2712, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, azul 2712. Switch, está no zero, reporta estabilizado. 27 para 2000, autorizado X-Ray da pista 20, reportando estabilizado 3154. No solo 37, direita, 121, no décimo 9. 219, azul. Azul 2712, decolagem autorizada, pista no 0, vento 190 graus, 5 nós. Decolagem autorizada, 1, 2, 7, 1, 2. Azul 2712, decolado aos 39, chame o controle, frequência 120.1. 1208, azul 2712, boa noite. Azul 2712, boa noite, contato radar, saída Conde, autorizado direto Conde, subindo para nível 170. Autorizado direto Conde, nível 170, azul 2712. 3954, completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Controle Salvador, já 3560, boa noite, passo 200 para o 160, tem a Zulu. 5606, oceano de identificação chegada bom, se desse mantém a 4000 pés sem restrições, ajuste 1014. A gente 4000 sem restrições, 1014, tá 3560. Pode voar pelo então, da presente? Autorizado. Obrigado, tá 3560. 3090, voe na proa de Duna, desce para 2000 pés sem restrições, ajuste no 04, livre procedimento, reporta estabilizado. Na proa de Duna, 2000, 3190. Pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 5 nós. Pouso, pistão 0. Pista, né? Pro 3154. Beleza? Toda extensão, né? Beleza. 154, no Solas 43, direita, 121, 219. Direita, 219, localizador com campo à vista 3190. 3190, ciente, completa com a torre 118, decimal 95. 8, decimal 95, boa noite. Salvador, boa noite, está 3190. 0-4. 2014, autorizado IADS, pode voar Duna, o TAN 3560? Autorizado Duna. Oceano, bastante cercado 3190. São 3190, pouso autorizado, pista 90, vento 2, 1 grau, 59. Autorizado, pouso, cabeceira 190. No solo 52, livrou 219. Decolagem autorizada, pista 10, vento variável do 39. Livro decolagem 6257, autorizado alinhar e manter seu lugar. Ali mantém de som, 10, boa noite, mestre. Decolado ao 5-4, chame o controle 20-10-1. 1-2-0-8-6-2-5-9. Salvador, Oceania 6259. Oceania 6259, contato radar na decolagem, saída São Voano, nível 360. São Voano, nível 360, 6259. Caminhado São Paulo, 3560. 3560, torre 2895. Quero boa noite, 3560. Vai. Torre Salvador, boa noite, Azul 2781, pronto no ponto de espera da 1-0. Azul, mantém o ponto de espera. Mantém 2781. 867, decolagem autorizada, 210 graus, 59. Decolagem, 877, confirma o S? 210 graus, 59. Obrigado. Azul Salvador, boa noite, Papatango, Oscar Serra, 90, sem a informação do Lito. Expansão, aguarde a autorização de pouso. Aguarde na 3560. São 3560, pouso autorizado, pista 90, vento 290 graus, 59. Teve pouso pista 90, tá 3560. Voo 9867, decolado ao 57, chame controle, frequência 120, décima 8. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, voo 8867. 8867, contato radar saída Arboruno, nível 320. Arboruno 280, 2 metros. 380, 380. Confirmando o nível? 380. Ok, 380, obrigado. Sete um, autorizado, alinhar e manter o chão zero. Ali mantendo no zero, do 2781. No solo 59, direito, 121, décimo 9. Direito, 121, 9. A saída do Xanema 259 é guarda de transferência. Aguarda. Azul 2712, 3 milhas para a posição Cone, mantém o nível de voo, submantém o nível de voo no 70, serviço radar encerrado. Chama agora o controle Aracaju na frequência 20, decimal 3. Subido para 170, controle Aracaju 203, Azul 2712, boa noite, obrigado. Controle ao 6259. Prossiga. Confirmo, por gentileza, tem algum tráfego à frente do 6259? Monte Verde, área de jurisdição do Centro Recife, acho, né, 6259. O controle não tem autonomia para autorizar direto o moto. Aguarde transferência em mais um minuto, acho, né, 6259. Ok, muito obrigado pela coordenação. Retorno, decolado ao 01, chame o controle, frequência 120, décimo 8. 1208, boa, azul 2781, até o regresso. Controle Salvador, boa noite, azul 2781, decolou na árvore 1. Azul 2781, no contato radar, decolagem, sub manter o nível 180, via saída árvore 1. Sobe, mantém 180 via Arbor 1, o azul 2781. É 259, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Ok, 6259 vai chamar o centro Recife, são 2235, 1251, 6259. Decolagem autorizada, pista 90, vento 180 graus, 5 mais. E decolagem pista 90, 3805. Vamos tirar. controle Salvador Azul 2781, está com referência, se quando possível solicita voar direto à Vitória da Conquista. Azul 2781, voe inicialmente Elefa, aguarde coordenação do Telcentro. Voe inicialmente na proa de Elefa, da presente, aguardando coordenação com o centro, o Azul 2781. Voo no 867, chama agora o centro Recife, na frequência 128.8, alterno 260. 288-260, uma boa. Salvador, boa noite, tá 3805, Nepolana, salvo 1. Tá 3805, contato radar da colagem, submando nível 340 via saída salvo 1. 340 via salvo 1, 3805. Então, 3894, essa notificação via chegada o médio 1 no décimo até o 050. A gente tem altímetro 0094. 050, se o senhor quiser, tem condições de voar estátua da 3894. Então, 3894, o que é o perfil da chegada? Nós temos tráfego na saída e irá conflitar. Ah, sim, já está 3894, já está o 050. Boa noite, 645. Pelo 645, essa notificação via chegada a Ponce, décima até 4 mil pés, ajuste última drone 0, 114. Ponce, despo, via chegada 4014, 645. Siga para o controle. Algum 645, só para informação Zulu, ela não contempla a informação que fica desses jumentos, ok? Não contém informação de quê? A impraticabilidade dos jumentos da pista, aí não tem informação não, ok? Não atinge. O Golo 645, realmente nós não consta no ATIS, pois a pista 1-0 está operando normalmente. Tá, tá ciente. Aí controle informou pra gente que estava com 1000 metros lá na 28. Aí não tem informação no ATIS não, tá ok. Salvador, Dandre Redan, analisar o Zeng da Zulu. 3290, acende a edificação via chegada bom médio 1 desse, mantenha 060. Ajuste altímetro 10014. 060-10014. Autoriza para o WhatsApp? Seu número 2 na aproximação, corrige. Número 3 na aproximação, mantenha o perfil da chegada. Gente, a aeronave à frente que está a 3.0 milhas, confia? Nós temos outros tráfegos na chegada da Ponce, da 3290. O número 1 está na mesma chegada, da Bomed 1, está à sua frente a 2.5 milhas. O número 2 está na chegada da Ponce, que está para a posição duna 30 milhas. O senhor está exatos 60 milhas para a posição duna, está a 3290. Mantém o perfil da chegada da Bomed 1. Certo. É 3290, reduza para 2509. 2509, boa noite, Papatão Gosta Fernandes, no ponto de espera da 10. Padango Oscar, Sierra Novembro, autorizado, alinhado e decolar para 10, vento 180 graus, 59. Autorizado, alinhado e decolar 10, Oscar Fernandes. 94, foi a posição Duna, para que você pele a X-Ray, forma estabilizada. Desce e mantenha 2.000 pés, de altímetro 1014. Duna, 2.000 pés, está Tango Oscar Sierra Novembro, decolado ao 1-4, chame o controle, frequência 120, décima 8. 1-208, Oscar Sierra Novembro. Controle Salvador, boa noite, Papa Tango Oscar Sierra Novembro, no perfil da Arbor 1. Você renovando, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 200 via saída Arbono. Você renovando, subir para manter o 200, solicita pro Odileta, se possível. Mantém inicialmente a saída, Oscar Serra Novembro, nós temos traço na chegada Bomed, então irá completar, mantém a saída e aguarde autorização para voar, Elef. Obrigado, vai manter a saída, Oscar Serra Novembro. Buro 645, reduza para 2109. 2109, 645. 3805, chama agora o centro Recife, na frequência 128.35, alterna 25.1. Recife, 2835, alterna 25, ano. Tá, 3805. Azul 2781, passa nível 150, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, alterna 26.0, solicite diretamente ao centro direto Vitória da Conquista. Joia, vai chamar 288-260 e vai solicitar um grato até a volta. Volta. Vetoração, mantenha presente proa 215. Limite é a radial 290 do VR Salvador. Você mantém a proa 215, limite radial 290, Salvador 645. Assim, onde se mantém a 3.000 pés, seguro 645, ajuste altímetro no 014. 3.000 no 014, voo 645. Então 3290 desse mantenha 4.000 pés, ajuste centímetro no 014. 4.000 no 014. Localizador, TAN 3894. 3894, 4 milhas de marcador externo, completo sinal do procedimento, chama agora turno, no 8.95. 1895, TAN 3894. 45, curva esquerda na proa 140, 47, tal localizador em forma estabilizada, deixe manter 2 mil pés. Curva esquerda 140, 6 para. Oscar Serra Novembro, voe Elefa. Elefa, Oscar Serra Novembro. Voo 645, uma milha para a posição Duna, completo sinal de procedimento e LS X-Ray, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 895, 645. Torre, boa noite, 645, LS X-Ray. Boa noite, continue a aproximação, aguarde o pistolito. Guardando minha parte. Estou, Tan 3290, aqui mantém 4 mil. Tan 3290, deixa eu até 2 mil pés. Ajuste altímetro 1094, autorizado LSXA, pista 90 e som estabilizado. 2000, 094, LSXA, estabilizado. Direita 121-9. Direita 219, eu tenho 3894. Zero, vento 190 graus, 59. Eu depois no 0645, tem aquela inspeção? Afirmo. Agora o completo final do procedimento, LS, X-Ray, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 295, Santa Helena, Zé. Esse é 128, decimal 8, é o término 260. 1288, 1260, Oscar Serra Lavenda, boa noite. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando Santa Helena, zero. Número 645, no salão 25, direita, no 21, 19. Direita, 21, 945.